Na região de chácaras, conhecida genericamente como Escolástica Honorata, cuja ocupação remonta ao ano de 1865, na divisa entre o antigo sítio do Cuca, atual bairro siciliano, e a chácara de Virgílio Goulart, hoje bairro da Vila Pompeia, entrecortado pelas águas do Córrego da Água Preta, encontra-se o berço da atual Vila Anglo-Brasileira, cujo primeiro registro de imóvel com seu nome deu-se em 8 de agosto de 1927, sendo, portanto, essa sua data de nascimento como bairro. Trecho do texto História da Vila Anglo-Brasileira, de Leandro Antônio Gatti, escritor, historiador e morador da Vila Anglo-Brasileira. A casa é uma antiga edificação de história longa e movimentada. O prédio está dividido em duas partes. A primeira construção deu lugar ao Grupo Escolar Anglo-Brasileiro, que funcionou entre 1933 e 1955. A segunda construção, após o fechamento da escola, deu lugar ao Hospital e Maternidade São Marcos, que se transformou no Hospital Geriátrico Anglo-Brasileiro no final da década de 70, fechando suas portas no ano de 1995. Um prédio que foi testemunha de nascimentos, curas e também mortes. Após o ciclo escola, maternidade e hospital, o prédio ficou abandonado por 15 anos e, já quase centenário, teve sua vocação social resgatada, convertendo-se em espaço cultural. Do abandono à ocupação, à vida artística, ao fazer diário. Todas as reformas e modificações são baseadas na preservação da história do lugar. A cada parede descascada, um mundo revelado, um pedaço de história. E são muitas as camadas das paredes, das pinturas, portas, janelas e pisos. Trecho do texto Memória, do site condo.org.br. Olá, aqui é Luiz Renato Ferreira e Max Sar. E nesse episódio estamos falando do Condô, sua origem no bairro Vila Anglo-Brasileira, na zona oeste de São Paulo, e sua trajetória de transformação desde a construção do prédio, que é muito abriga aprendizado e cuidado, até o atual processo de conversão em um espaço ecocultural. Para continuar contando essa história, vamos conversar com três pessoas. Três vozes que se misturam à experiência de estar nesse espaço em ações de coletividade e construção. Jéssica Arjona, Caco Guirado e Maurício Schneider. Se apresenta tá hoje. Meu nome é Jéssica Arjona. Eu sou Caco Guirado. Meu nome é Maurício Schneider. Eu sou... 59 anos, escorpião. Um homem branco, de cabelos loiros, olhos verdes, venho lá do Rio Grande do Sul. Paulistano. E hoje me vejo como uma pessoa em transição. Quem eu sou, quem eu penso que sou. E ator? Do teatro, a produção cultural. Me imagino como um empreendedor cultural. E agora uma produção permacultural. Sou um escorpiano, né? Eu sou o encanador. Conectada com o cuidado com a terra. Sou um ser meio estranho, eu acho. O eletricista. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu sou um ser bem recluso também. Telhadista, o carpinteiro. E já nesses trabalhos todos já passei por muitos lugares. Me incluindo e abrindo uma outra perspectiva assim de religiosidade, de espiritualidade também. O que é o Condô pra você? O Condô. Condô cultural, para mim, é uma ideia, uma proposta de pensar colaborativamente em projetos, experimentos, ideias compartilhadas e como a gente pode construir juntos coisas que podem, de alguma forma, mudar o mundo, do pequenininho ao grande. Então, considero o Condô como uma ideia, uma proposta de vida mesmo. Como a gente pode se juntar e juntos fazer coisas. É uma pergunta difícil. Kondo é uma casa. É uma casa de convivência, um espaço de experimentação, de encontro, de criação, né, de desenvolvimento. O Kondo é muitas coisas, acho que sempre muda, assim, para mim, né? Ao longo dos anos e da convivência aqui, muitas coisas mudaram, né? Hoje ele é casa, porque eu moro aqui, mas ele também é, acho que, um território, né? É uma terra hoje para mim. Todo esse processo que a gente viveu com a criação do jardim, com a permacultura, com a compostagem, agora com a bioconstrução, para mim intensificou essa sensação de um território, de um terreiro mesmo, assim, de um lugar onde tem um corpo muito grande, que é essa casa, que tem uma relação muito forte, acho que com o imaginário desse bairro, uma energia muito forte de cura, assim, de aprendizado e de cura, né? Por ter sido uma escola, uma maternidade onde as pessoas nasceram, um hospital geriátrico onde as pessoas vieram se despedir da vida, às vezes, né? Em alguns casos. É um lugar de muita cura e muita transformação. É um lugar que mexe mesmo com as dinâmicas, com os afetos, com a cabeça, com o corpo. Eu acho que é o que mais me fascina no Kondo. É a dinâmica de existência. Então, ele é mutante, é dinâmico, é orgânico, e ele se adapta, se adequa e se disponibiliza à vocação do instante. E isso, para mim, é uma coisa muito potente, muito rica dentro do espaço que a gente trabalha. Então, se a gente pensar agora que a gente passou por todo esse período de pandemia, né, e conseguimos sobreviver, então ele vai se adaptando. Então fomos criativos, o espaço possibilita essa transformação e essas modificações também para a própria sobrevivência, então acho que é isso. É um espaço não só de resistência, mas de sobrevivência. Caco, a gente vê, né, o Kondo hoje, tantas transformações que passou, eu conheci logo no início, e percebo que é um espaço em permanente construção, né? Mas eu gostaria de ouvir de você um pouco dessa história que tornou esse espaço possível, né? Como é que isso se concretizou, a chegada nesse espaço? Oh, Nato, o lugar mais comum, né, assim, hoje, também com todo esse tempo, né, de 12 anos aqui, e relembrando a história e inventando a história dentro da própria história, né, dessa memória que a gente vai também desenhando, eu tenho sempre uma fala das minhas experiências com o espaço físico, né, no caso o hospital. Quando era criança, em Faxinal, uma cidade do interior do Paraná, eu brinquei por duas vezes em hospitais abandonados, e com 10, 11, 12 anos de idade. E hospital era um lugar comum, os meus amigos eram filhos dos médicos, então a gente tinha uma circulação mesmo pelos hospitais ativos, tinha um hospital na cidade, né? Durante muito tempo, um único hospital. Aí veio esse outro que fechou e a gente foi brincar no hospital fechado, esse fechou também porque montou um novo e a gente foi brincar nele no hospital velho, que era todo de madeira. E a chegada aqui nesse espaço, né, que acabou se transformando no que é o Kondo hoje, ele tem um pouco desse também dessa memória. Então, quando eu entrei aqui no prédio, eu tive sensações e quando eu percebi que era um hospital, isso me trouxe essa memória, essa familiaridade com o próprio espaço. Então, uma relação com o estado, né, do espaço, como hospital, como uma casa de saúde, se transformou numa coisa muito comum e muito familiar. Então, quando eu entrei em 2009, entrei no prédio do Kondo, essa familiaridade me deu uma segurança, né, e uma felicidade de estar num lugar tão conhecido. Então, acho que isso é um disparador, né? Fora o desejo de querer ter algo para reunir artistas, pessoas afins de fazerem coisas criativas, né, desenvolver trabalhos. Então, acho que essa construção dessa história, para mim, é um pouco isso, de toda a experiência vivida, né, desde criança, e ter essa relação com o espaço de um hospital. Então, muito forte. Como que foi a gestão do processo do Condô nesses 11 anos de existência? Ixi, isso aí precisaria de algumas horas para responder. Eu acho que, falando desses experimentos, né, mesmo a gestão também passa por um processo experimental que é muito orgânico, porque desde o início a proposta do Condô não teve um planejamento ou algo tipo, ah, vamos seguir um plano de negócios ou vamos seguir uma linha, né, um modelo pré-estabelecido. Então, mesmo a gestão está sendo experimental. Então, na prática, a partir das demandas das pessoas, a gente vai construindo a gestão. Então, a gente já passou por muitos modelos, muitos experimentos mais coletivos, tudo junto, separa uma parte, mas realmente, para falar desses processos, precisaria de algumas horas, assim, mas acho que esse é o principal ponto, pensar que também a gestão cultural pode viver um processo orgânico e experimental a partir das experiências das pessoas que trabalham com isso e estão a fim de se aprofundar nesse campo da gestão, né? Conta um pouco para a gente sobre essa nova fase do Condô Eco Cultural. A gente já estava conversando um pouco aqui em 2019, foi que eu morei em 2019 aqui também, né? E voltei em 2020, logo depois do começo da pandemia. A gente já estava conversando um pouco sobre justamente essa coisa da criação, que é muito forte no ambiente artístico, né? Hoje em dia todo mundo é criador. Essa palavra traz um prestígio muito forte. Ela hierarquiza um pouco as relações, sejam elas de trabalho, sejam elas afetivas, sociais. E a gente já vinha debatendo um pouco isso, né, nos encontros, né, eu, Jéssica, Caco, já vinha falando um pouco dessa questão. E a gente vinha já, essa separação entre a produção e o artista, né, de receber gente aqui para eventos, às vezes, colaborativos, participativos, em que a pessoa tinha uma postura de que ela era especial, que o momento que ela ia aparecer ia ser especial, porque ia ter público. Então, a gente já vinha questionando um pouco isso. E também muito inspirado por perspectivas que são outras, que são negras, indígenas, né? Onde a arte ela está dentro de um processo muito maior, dentro de um rito muito maior. Trazer essa coisa do eco foi, acho que, o jeito da gente concretizar um pouco aquilo que a gente já vinha discutindo antes de o eco estar aqui, necessariamente. Ele já estava aqui, a gente já fazia canteiro, já tinha Espiral de Évas, tinha oficinas. Já aconteciam coisas relacionadas à alimentação, por exemplo, mas imergi mesmo nesse processo de quando a Jéssica foi fazer o curso e a gente começou a aplicar aqui, foi muito transformador nesse sentido, né? Então, esse campo de relação e de interatividade da vida foi o que fez a gente escrever esse projeto que chama Condô Ecocultural Inadiável Futuro. A partir dessa mudança de mundo, né, que a gente está vivendo coletivamente também, o mundo inteiro, né, com a pandemia, eu acho que a mudança das atividades ou do pensamento do que é o Condô Cultural também acompanha esse processo, né, da gente pensar como essas mudanças impactam nossa vida e como a gente pode seguir esses novos caminhos, né? Muito se fala da reinvenção, né? Mas não sei, a reinvenção tem até me incomodado um pouco, porque a gente se reinventa o tempo todo, né? Que com o Condô, todo ano era já uma reinvenção. E com a pandemia e com todas essas mudanças, eu acho que foi e está sendo uma coisa muito importante, porque a gente pôde pausar e repensar coisa que a gente não faria se não tivesse tido esse momento, né? Então, acho que esse momento de pausa e respiro e de falar, e agora? O que, que a gente vai fazer? Como que vai ser? O que, que vai acontecer? E essas incertezas também apresentaram para a gente um novo caminho, que é esse caminho da conexão mais com a terra, com o que a gente está vivendo, repensar as nossas formas de estar no mundo, né? Então, acho que o ecocultural vem muito nesse sentido, da gente olhar de novo para aquilo que a gente estava fazendo e descobrir outros caminhos possíveis. Quem é você no mundo? Eu acho que eu sou o caseiro. Eu sinto que eu no condô é um eterno deslocamento. Eu sou um pouquinho de tudo no condô. A pessoa que está aqui cuidando do espaço. No momento eu estou coordenando a comunicação, por exemplo. Por ser a primeira ocupante assim, do condô. Então acho que sou isso, sou um provocador. Eu sou a pessoa que acompanha todos esses processos. Assim. Então o meu lugar no condô é de visualização. Eu sou o cuidador. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural. O texto História da Vila Anglo-Brasileira, de Leandro Antônio Gatti, foi retirado do seu blog historiadavilaanglo.wordpress.com. Queremos agradecer também Jéssica Arjona, Caco Guirado e Maurício Schneider. Esse projeto é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.